E aí, Tina? Menina, mulher da pele preta. Só chegar, tem função e pá. Favela no ar. Só chegar, sangue bom. Isso mesmo. Aí, João, cê vai muito ouvir falar a respeito desse malandro que faz rap de favela. Meu nome é Leandro, parceirão do Neto e do Dinho, dedicar família, vida louca, mó carinho. Então, Dexter, Brau e eu função. É isso mesmo, rapaz, um beijo no coração. Porque o tempo de cantar, a liberdade chegou. Viva, tô pelos pretos, não importa onde eu vá. Porque a música nos acorrenta e nos liberta. Seja um preto tipo A e faça a coisa certa. As ruas não mentem, me trouxeram até vocês. Faço rap pros mano e não pra burguês. Quero ver as mina e os truta nas palmas. Negro dança, canta, sou e lava a alma. Todos juntos, juntos, todos no mesmo tom. Os passos ensaiados só vai quem tem o dom. E aí? E o som? Então, é de função, moleque. Só se não quiser. Morou? Desculpa aí chegar assim, pá, não quis chatear. Opa, mas tá ligado que é meu, vou tomar. Sou função, é marra, não exijo respeito. Funk corre na veia, o rap bate no peito. Eu gosto das flores, Jão, de loucos amores. Da boemia de uma vida sem rancores. Sou maloqueiro, sou mesmo, vagabundo nato. Mas as ideias correspondem ao fato. Quanto a mina charmosa na festa sozinha. E vagabundo de perreco na minha. Aí, meu naipe, meu modo será que eu incomodo. Corrente do de função por cima do moletom. Não é ostentar, é gostar do que é bom. Sou por Deus abençoado, a rima é o dom. E o bom é poder viver intensamente. Escute esse som, liberta sua mente.